Embora por vezes me perca no tempo e espaço, minha vida ainda segue no mesmo compasso que o mundo, no mesmo caos, onde tudo que puder fazer pra ficar firme eu faço. Eu direciono meus passos sem que nada complique meus planos futuros, confuso igual quem veio do passado, mas nunca preso ao passado. Certo, ultrapassado é conceito de sucesso igual cash. Meus versos remetem a outros termos, a outros tempos, valores que aqui se perdem, em se erguem cada vez mais consistente em processo de elevação. Seria o último a entender por que os caras mudam tudo sempre. Eu sigo básico e prossigo humildemente em busca do que me complete. Marra não serve ou convence, entendo que é preciso seguir o ritmo que a vida anda, mas ninguém de tomando o método que eu uso, reverter todo o lixo igual capacitor de fluxo pra viajar sem me perder. O sol nasce sempre. Olho pra trás e vejo o momento melhor que em foto, um quarto escuro, um foco no futuro e fui. Me faltou grana e isso quase ofuscou minha chance de voltar e fazer tudo diferente, ultrapassar problema, ser forte e resistente, praticando a paciência. Se revolto, me transformo, me igual Dr. Bruce Banner. Introduzo a cena, uma nova poesia, não tão nova por aqui. É resistência como Radio Rahim, nas ruas das Bed-Stuy contemporânea. O tempo passa e se não for por nós não anda. O presente engana, mas somente a quem se submete. Isso é mais do que inventar umas rimas, é manter vivo o rap. Rápido igual Ali, esperto igual Spike. Responsa no mic, eu não vim ser Mr. Lava Lava. Responsa advi, situações pra aqui. Não pare no tempo, eu vou fazer meu tempo agora, pra sempre. O sol nasce sempre. Se sempre, mesmo que por trás das nuvens, meus versos vão tá lá, mesmo que vocês parem de ouvir os rap clássico 94 style. Yeah.